8, à direita prossegue táxi, não me escuta, via Alfa, após Juliette, o portão 09. Alfa, tira 09, tá perdendo o CC. Boa noite. Boa noite. Tenho autorizado o sinal LS, ponto localizador estabilizado. CC, o FES, repõe sinal LS, espero, espero, repõe estabilizado, igual a 0. Número 224, autorizado em cima, até 4.100. O agente ao cima, estamos em 0.200. Agora o número 2 na aproximação, Janema 224. 4, reduz a sua velocidade para 210 lá. 210, 62, 24. Reduz 4, restauração para estacionamento, curva esquerda na proa 020. Você está 3 mil pés, a gente no 020. O limite da proa é o localizador. Certo, para 3 mil na proa 020, limite ao localizador, 6224. Câmera 224 para interceptar o localizador, curva direita na curva 060. Deixa para 2000 pés, autorizado sobre LS, 1020 ao juiz. Você pode utilizar. Direita 060 para 2020, 6224. E o vento é 120 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão 0. É, se livre pouso, pistão 0 com 1020, chegou, 03. Autorizado sinal LS, pouso no número 2095, ajuda para a velocidade de aproximação. 2895, reduzindo, 6224. Na 212, aciona a identificação, dessa via, chegada a VMED 1 para nível 0050, ajuste no 020. Número 2, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 020. Guardando, 6224. Via, 6212. Número 3 na aproximação. 7, na direita na minha escuta via Foxtrot, Alfa Kilo para o pátio 3. Pátio 3, fica atento ao balizador, posição prevista 02 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, no pátio 3, posição prevista 2 Lima, do outro fazer 3. Correto, boa noite. Canal 6224, o vento 120 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão a zero. Livre pouso na zero, Canal 6224. Para o táxi 2305, a bordo 160, Fortaleza, 2 horas e 56. Santa 3305, pátio, segunda direita via Índia Alfa até o ponto de espera do 10. No ponto de espera, reporte pronto, altímetro 1020. Via Índia 1020, reportará pronto, ponto de espera 10, 3305. Solas 3-0, à direita na época, pois Alfa, Juliette, portão 04 na minha escuta. Ô Juliette, portão 4-6-2-2-4. 6-3-2-2 para o curso de funcionamento, posição 2. Condendo com 8 do Solo, com o número 2 da companhia. Taxando na Alfa, próximo a Juliette, coordena pelo do solo, assim que o Airbus parquear a sua esquerda no portão 4, está autorizado a iniciar no portão 02 em coordenação, chama o táxi. Gente, em coordenação, está autorizado no 2, gente, está na 4. siga. Opa, Tango Romeu, Vitor Hotel, Torre, tá na escuta. Mantenha a posição, estou com o Airbus da Tampa para decolar. Mantenha a posição, aguardando a autorização. Polícia 3305, pronto, contato. 3305, autorizado, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Controle de Salvatório, 6202. 2 continua a via para 2000 pés, informe o localizador, ajuste no 020. 020, 2000, reportará o estabilizador, 6202. Hotel, está livre acionar, reporte pronto para cruzar a pista no zero, está autorizado o acionamento. 3305, decola 35, controle 120, decimal 8, tá bom, boa noite. 3305, obrigado, tchau, boa noite. Transition Zulu, India, Papa, Alpha Romeo, Transition Zipar. Scope 5272 and control departure frequency 120.80. Pushback report, red stacks. Report, get ready, push up, and Miami, 322, à direita via Índia, reporte ponto de espera da 10, pronto, altímetro 1020. É isso, reporte ponto de espera pronto, Janela. Romeu Vitor Hotel autorizado. Ingresso na pista 1-0. Segue a aeronave que pousou. A sua esquerda vai livrar na próxima taxiway, a direita na taxiway Delta. Reporte livrando a pista. Romeu Vitor Hotel autorizado ingresso. Solos 4-3, à direita prossegue na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, na sua escuta, reporte antes da Juliette, 62-5. Firma autorizado, ingresso, táxi via pista 1-0, Romeu Vitor Hotel, vai reportar livrando a pista na próxima taxiway à direita, na taxiway Delta, e irá seguir o Airbus da Avianca, que está taxiando agora na Alfa. frente agora, táxi de Lima, e também prosseguir após ingressando na cabeceira 35, táxi à via pista 17, e vai reportar livrando na táxi Oscar com destino ao Prato 4. Salvador departure frequency 120.80 and the squawk 5272 on the transponder. Have a nice flight in the days. We have transponder in 4272 and we contact 120.850.084. Squawk 5272, 5272. Correct, 5272.7084. Europa Zulu 4, Zulu Contact Telepathy, Clemente Level 310, Contact Booker 4, Cock Code 5272, 5272. Moving now 5272, Puka, and 310 Europa 04. Boa noite, autorizado Guarulhos, via rota Upes, Uno 0, Taubaté, nível 340, perfil de saída Selvo 1, Leda, Motiva, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5401 e o controle Salvador 120, decimal 80. Exato, o nível 340 para Guarulhos, conforme rota. Apesar do 10, até Taubaté. Você volta para 10, até o voo no Leda Morte, da curva direita, após o tambor S401, contra o 208, para o Serrano 021. Cotejamento correto, portão 07, time pronto, para o 9021. Passa bastante. 321 autorizado, chame pronto para o táxi. Dois quatro zero. A 240 é sua identificação, desce via, chegada no meio de voo para o nível 050, ajuste no 020. No solo 0200, critério direito na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, voo no 354. Alfa para ingresso direto na Alfa, voo 354. Alfa, por favor. Você está falando com o controle Salvador. Ingresso Juliette, controle 02. Juliette, vamos pro 2, 1, 3, 4. Gente, para 9021, de passagem ao Boeing da Gol que ingressa via Juliette para o portão 02. Após, prossegue o táxi. Parte 1 Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1020. Comércio, mas não me dá o que diga, passaria 2, 2, 4. Lima pra Alfa, na escuta. Positivo, Lima pra Alfa. Autorizado inicial reboque, reporte finalizando na remota 1-3. Autorizado, reportará a finalização do reboque. Obrigado. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 08 nós. Oxa 6224, copia. Via 6224. Autorizado a Aracaju via rota Whisky 33, nível 190, perfil de saída Conde, decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5405 e o controle Salvador 120, decimal 80. Salvador Aracaju, nível 190, Whisky 33. Primeira ponte, primeira curva esquerda, controle 108, aciona 5405, chané 6224. Acionamento correto, portão 04, chame pronto, ou chame 6224. Chamada pronta, 6224. Decolado 08, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, boa noite. Salvador, boa noite, então, na perna 2, contato radar na decolagem, suba via saída São João para o nível 340. Alfredo, pode passar, Luciano? O que é o perfil de saída? Percebi a chegada da Bomed 1 a partir do Bomed para 3 no céu, Houston 0, como? Houston 0, 3 0. 0, 2-2-4, estacionamento na posição 4. Tente do acionamento na posição, na poste pronto para o push, postando 6224. Tá. Só se for em 1895, como nós vamos fazer. Opa, vamos lá. Boa. Fora 021, vai cruzar o nível 1970. Passou a posição São. Já só que do Recife. Em 1.25, decimal 1. E caso negativo, 1.23, decimal 8. Vou até a volta. Pushback, é posto pronto para o táxi, chamei 6224. Vou passar pronto para o táxi 6224.